está na hora de falarmos também aqui no Carnaval de Seixo da Beira, isso que vai acontecer agora aqui na Rádio Boa Nova, com os responsáveis pela Associação PITS, esta associação que está então, tem a cargo a organização deste Carnaval de Seixo da Beira. Comigo em estúdio tenho Beatriz Seabra, que é a presidente da Associação PITS de Seixo da Beira, e a dar-lhe aqui apoio moral, como ele disse há bocadinho, André Henriques, que é o tesoureiro da associação. Ainda acho que vamos ouvir a voz dele daqui a pouquinho, está assim um bocadinho retraído, mas isto é só soltar a língua, depois é só falar. Beatriz, muito obrigada, bom dia, por se juntar aqui à emissão da Rádio Boa Nova, quando estamos em contagem decrescente para o Carnaval de Seixo da Beira. Sim, é verdade, estamos em contagem decrescente, falta muito pouquinho, já estamos prontinhos quase para arrancar, para o nosso evento, a 9ª edição do Carnaval, e estamos muito contentes pelo que vem aí. Portanto, já lá vão 9 anos, não é verdade? 9 anos de Carnaval. Sempre ligada ao Carnaval, Beatriz, ou chegou mais tarde? Não, eu estive desde sempre ligada à Associação PITS, não como presidente, mas como membro. Entrei no Carnaval pela primeira vez, nós saímos a primeira vez, o Carnaval era só o nosso carro da Associação. Portanto, um Carnaval muito pequenininho, não é? Sim, sim. O primeiro ano estava a chover, nós tínhamos feito uma divulgação um bocadinho também em cima da hora, as coisas não estavam muito como estão este ano, mas foi bom, nós saímos a primeira vez, a população veio atrás de nós vestida. E depois foi sempre a crescer durante os anos. E agora com quantos carros este ano sair? Já contamos com 17 carros. É, foi um recorde este ano. Muito bom. Em relação ao ano passado, foram quantos? Lembra-se? No ano passado, se não estou em erro, 15 carros. Portanto, e a ideia, e vocês têm vindo a conseguir fazer crescer, não é, este Carnaval? Sim. E é esse o objetivo, de ano para ano, aumentar mais? Sim. E mais? O nosso objetivo é chegar a todos. Nós temos acolhido, aliás, acolhido, nós é que propusemos sempre à nossa freguesia cada vez mais grupos, propusemos fora da nossa freguesia que os grupos também viessem participar no nosso Carnaval, sendo que não existe muitos desfiles no nosso concelho de Oliveira do Hospital. Acabamos por acolher um bocadinho as pessoas que querem participar no Carnaval. Portanto, Carnaval. E tem havido uma resposta positiva. Há pessoas e há outras localidades que querem fazer parte e brincar o Carnaval. Sim, sim. Que outras localidades é que vão estar presentes no vosso Carnaval? Nós, neste momento, temos 15 grupos dentro da freguesia. E este ano contamos com os bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital, que vão desfilar também com um carro. O Herbedal, pela primeira vez, também vai participar no Carnaval de Seixo da Beira. E Meruz, a Associação de Jovens de Meruz, também irá participar no Carnaval. Portanto, um Carnaval bastante participado. Vocês começaram a preparar com muita antecedência. Como é que tem sido este percurso da preparação? Sim, nós começamos sempre no final do ano anterior a preparar as coisas. Começamos sempre a tentar organizar com os carros anteriores, que participaram nos anos anteriores, marcar uma reunião na junta de freguesia com todos os representantes dos carros, para que possamos também com eles perceber qual é que, o que é que falta, o que é que não falta, o que é que podemos melhorar, e incentivá-los a que todos os anos participem. Muito bem. Há algum tema dedicado ao Carnaval, ou cada grupo está à vontade para produzir aquilo que melhor lhe convier? O nosso Carnaval, nós gostamos que seja um pouco liberal, ou seja, não exigimos nem temos nenhum tema específico. Gostamos que cada carro desenvolva o que quiser, na verdade. E acho que assim é que é bom, porque acabamos sempre por nos surpreender, e é assim um bocadinho por aí. Lá no Seixo, os carros e os grupos que vão participar organizam-se por ruas, por grupos de amigos? Como é que funciona? Também, há, também as entidades vão estar a participar, escolas, IPSS, como é que... No início nós começámos por ter um pouco as associações a participar, as associações, a creche do Seixo da Beira também, e algumas ruas, organizavam-se por ruas. Neste momento já não estão tão definidos como isso. Nós agora neste momento temos associações, temos ruas, temos instituições, e temos grupos de amigos a quererem participar com carros e a inscreverem-se. Uhum. Portanto, há ali de tudo um pouco. E são esperados muitos foliões no desfile? Aproximadamente 250 pessoas a desfilar. Esperemos que tenha mais. De todas as idades, Beatriz? Sim. De todas as idades? Sim. Nós acreditamos que vai desde dos meninos pequeninos, dos 4, 5 anos, até aos 60 anos. Uhum. Também a freguesia de Seixo da Beira é uma das maiores, não é? Com maior número de habitantes e muitos jovens. A vossa freguesia caracteriza-se por isso. É sim, nós temos muitos jovens, felizmente, temos muitos jovens na nossa freguesia, o que é ótimo, porque também acaba por dinamizar um bocadinho a freguesia nestes aspectos. Temos mais força para fazer este tipo de eventos, mas sempre com a ajuda dos mais velhos, e eles nunca nos faltaram com isso, e saem sempre à rua. Temos mesmo desde os mais pequeninos até aos 60 anos de idade a participar. E depois vamos ter também dentro do desfile o que temos feito nos outros anos, que é o Carnaval Social. Uhum. Que é um local onde nós destinamos só para os idosos que estão institucionalizados, ou seja, o lar de idosos. Nós convidamos sempre do concelho todo, lar de idosos e centros de dia. Neste momento contamos com 50 idosos, aproximadamente 50 a 60 idosos a irem ver o desfile, a deslocarem-se ao Seixo da Beira para ver o desfile. O Lar Santana vai estar presente com os seus idosos. Temos também o do Centro Paroquial do Hertal da Beira, e Maruz, o Centro de Dia de Maruz. Portanto, e há um local onde os idosos vão estar para poderem assistir ao Carnaval. Exatamente. E certamente que nesse local também os participantes o que querem é animar os mais velhos. Exatamente. Não é verdade? Uhum. Portanto, isso é também uma particularidade do vosso Carnaval que vos anima e que vos dá também aí outro ânimo? Sim, sim. Nós, em todos os eventos que nós fazemos, ou quase todos, nós tentamos ligar sempre muito a população mais velha com a população mais jovem. Tentamos fazer um bocadinho de tudo, e o Carnaval é uma das coisas que nós tentamos mesmo que eles saiam das instituições e que vão ter connosco e que vejam o Carnaval de perto, e tentamos dar-lhes todas as condições para estarem a ver o Carnaval como todos nós, não é? Uhum, muito bem. Beatriz, portanto, está preparado um programa de Carnaval que não se esgota só no desfile, não é verdade? Portanto, que tudo começa no sábado. Exatamente. É? No dia 1 de março vamos ter o baile do Carnaval no Clube Desportivo de Vasco da Gama, que irá começar às 10 horas da noite com a artista Magda Sofia. E depois segue-se à meia-noite o Funil e a Bilhinha, que já esteve connosco em 2023, e deu-nos muita alegria porque encheu o nosso espaço. E termina com o DJ Ferreira, que já é o DJ da casa, da residente, e que também faz parte da nossa associação. Muito bem, portanto isto no sábado, não é? Dia sim. 1 de março, e depois o grande dia, o momento maior, no dia 2 de março. Sim. O desfile, não é? A partir das 14h30, pode explicar como é que vai ser mais ou menos o percurso, quem nos escuta, para também poder perceber? Sim, o desfile vai ser com os moldes do ano passado, um bocadinho diferente, mas é praticamente o mesmo percurso. Nós iremos começar às 14h30 no Campo da Bela Vista, no Seixo da Beira, e irá acabar no Cruzeiro, passando sempre pelo Parque da Senhora da Estrela. Portanto, vai logo por aquela variante, é isso? Exato. Não. Sim? Da variante, não. Vai por dentro do Seixo. Passamos sempre por dentro da freguesia, vai em direção à Senhora da Estrela, volta para trás e acabamos no Cruzeiro. Muito bem. Com a intenção, ou seja, que a festa... o percurso é sempre pelo interior da localidade, não é? Sim, Seixo da Beira. Passamos sempre pelo interior, até porque há pessoas que Com pouca mobilidade. Sim, não é? Que acabam por ver nas casas. Também é giro passar e as pessoas estarem à janela, não é? Sim, à porta sim, de casa. Sim, sim. Vamos fazer o mesmo percurso. O percurso é exatamente o mesmo que costumamos fazer dos anos anteriores. Também não dá para fugir muito disso. Mas será uma festa que acabará no cruzeiro e que nós esperamos que os membros dos carros e as pessoas que estão a assistir que fiquem connosco após o desfile, porque iremos ter a continuar a festa pelo menos até à meia-noite. Ali no cruzeiro, sim. Uhum. Portanto, haverá aí também comes e bebes. Exatamente. Uhum. Vamos ter porco no espeto, vamos ter o nosso bar. Temos outros cafés do Seixo que irão estar abertos, como claro, e queremos fazer a festa por ali, para não acabar logo às 6, 6:30, assim acaba mais tarde. Muito bem. Beatriz, portanto, e como é que a população de Seixo acolhe esta iniciativa que tem vindo ano após ano a ser cada vez maior? Sim. Estão sempre à espera que isto aconteça? Sim, eu penso que sim. Eu penso que é uma tradição que foi morrendo ao longo dos anos, infelizmente. Porque existia carnaval no Seixo. Sim, acabava por existir, não com os moldes que este ano tem, mas eu lembro-me dos mais antigos e mesmo os nossos pais de nos dizerem que saíam à rua vestidos. Se calhar nem nada de muito organizado, mas saía-se. Exatamente, à rua, não é? Não organizavam nada, mas as pessoas saíam e iam festejar o carnaval pelas ruas. Só que depois foi-se perdendo um bocadinho essa tradição e nós quisemos trazer novamente. E eu acho que para a população mais velha, acho que é vida no Seixo. Acho que acaba por ser um fim de semana com muita vida no Seixo. Este ano também gostávamos de propor às pessoas que enfeitassem as varandas, que conseguissem dar um bocadinho de cor ao carnaval, porque seria muito, muito giro, até mesmo porque nós já, os nossos fatos e os carros já enfeitam um bocadinho as ruas, mas ter as casas também um bocadinho enfeitadas seria espetacular. Muito bem. E em termos de visitantes, também tem havido cada vez mais pessoas a querer assistir ao vosso carnaval? Sim, nós temos tido muito boa aderência, temos tido cada vez mais pessoas a vir assistir ao nosso carnaval. Este ano espera-se um dia de sol, por isso acreditamos que ainda venha mais pessoas assistir. Uhum. Estaríamos... portanto, das freguesias vizinhas já sabem que à partida vão contar com a presença sim, de toda a gente. Sim, eu penso que sim, espero que sim, espero que tenhamos muita aderência, não consigo adivinhar, mas espero mesmo que sim. Apesar de que nós até fizemos uma piada com isso no outro dia, já toda a gente participa, que maior parte se calhar já não está do outro lado a ver e está a participar no carnaval, mas também é esse o nosso objetivo, é que toda a gente venha, participe e façamos a festa nós. Portanto, a Beatriz vai desfilar. Vou, sim. O André, olá, bom dia. Olá, bom dia. Peço que se chegue um bocadinho só. Portanto, o André também faz parte da Associação PIDS, é o tesoureiro, não é? Acompanha aqui a Beatriz hoje na apresentação deste carnaval de Seixo da Beira. André também vai desfilar? Sim, sempre desfilei desde o início, desde que nós voltámos a fazer e a dinamizar o carnaval. E vai ser mais um ano a desfilar. Portanto, isso é algo que também vos motiva. Enquanto também elemento desta associação PIDS, este acaba por ser um dos grandes eventos promovidos pela associação. Provavelmente é o nosso maior evento, pelo menos o que envolve mais gente, porque o desfile em si, temos muita gente a desfilar e também temos a sorte de ter muitas pessoas a virem nos visitar. Normalmente tem estado... Em termos meteorológicos não temos tido muita sorte. Este ano espera-se um dia de sol e esperemos que venha mesmo muita gente. E sim, provavelmente é o maior evento da associação. Também para esta realização contam com alguns apoios, certamente. Sim, não é? Temos o apoio da Junta de Freguesia. Esperamos também ter o apoio, como sempre temos tido até agora, do município de Oliveira do Hospital. E também fazemos a candidatura aos programas da IPDJ e também recebemos financiamento. Portanto, isto requer trabalho, não é verdade? Requer trabalho. Portanto, as coisas não acontecem assim. Tem que ser feito um planeamento anual Para poderem ter estes apoios, é preciso efetuarem as candidaturas, portanto, e a associação tem um papel, um trabalho também árduo de preparação dessas candidaturas, porque as coisas não caem do céu. Não é? Os carros e os trajes e toda a organização não acontece assim só por acaso. É a altura, Beatriz e André, de convidarem quem nos está a escutar a visitarem e a participarem no Carnaval de Seixo de Beira. Sim, nós estamos aqui mesmo para isso, para divulgar o nosso Carnaval, e convidamos a toda a população de norte a sul do país que venham, vão gostar. E ilhas, sim, é verdade. Que venham, que vão gostar, vão se divertir muito connosco. A nossa população é excelente, então para dançar não há como a freguesia de Seixo de Beira, porque tanto a população mais nova como a população mais velha farta-se de dançar, por isso venham ter connosco, venham divertir-se, venham ao nosso baile e venham ver o nosso desfile. Muito bem, fica aqui então o desafio. Beatriz e André, muito obrigada pela vossa participação e presença aqui na Rádio Boa Nova. Desejamos que o Carnaval de Seixo de Beira resulte em mais um sucesso e corra tudo muito bem. Muito obrigada. Obrigada. Ficámos então aqui a conhecer um pouco mais deste Carnaval de Seixo de Beira. Vai acontecer nos dias 1 e 2 de março, no Seixo de Beira, tudo no Conselho de Oliveira do Hospital. O desfile de Carnaval acontece no domingo, dia 2, a partir das 14h30 da tarde pelas ruas da localidade. É a altura de brincar o Carnaval, não deixe de o fazer, acredite que passará dias bem mais felizes.